Ok, quando chegar mais próximo, a gente tem uma posição correta da fumaça. Torre, para sua informação, vindo uma queimada ali na parte da frente do shopping paralelo, na parte da vegetação, que na linha da mata. Sítio Novembro Oscar Romeu, informe na final para pouso. Agradeço a informação. No meu, no 2, identifique e desça para 050 na chegada Mari. Bom, chega a chegada pro bom no meu, no 2, fica 050 na chegada Mari. Afirmativo. Golf Mike XR controle. Pode pista livre, aos 44 Sol. Decolou aos 45, 19 e 8. Voador, boa tarde, Tampere 567, descido da Golem. 3567, Dubol 380, sai da Golem, vigilante. 380, atenção, 3567. Novembro Oscar Romeu, informe no solo, uma centena com 109. Que passará do solo? 3567, 198, prossegue, bom voo. Sequência livre, vai estacionar. 220, cópia. 6720. Salvador Galeão, nível 340, decolagem da pista 10 com curva à direita, subida da El até Leda, após Leda direto Bidev, após Bidev Upper November 857 até Seguro, após Upper Zulu no 6, até Gulf, após conforme rota do plano de voo. Acione o transponder 5134, controle 119.8. Autorizado para o Galeão, nível 340, decolagem no 10, da 10 com curva direita, saída da El, após da El, Leda Bidev, intercepta Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 16 até Gruf, e após derrota do plano de voo. Transponder 5134, controle 19.8, Webjet 6720. Correto, chame para a puxa acionar. Chamará. Para pista de estacionamento azul, 4206 na posição 2. 4206, autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. O meu, ao estacionar a frequência livre, se o solo for aos 48. Estabilizando 61 no 43, visual para 61 no 43, chame torre 1 no 8, decimal 62. 62 até daqui a pouco. Ocean é 6145. O 43, isso aí, ele chamou? Afirmativo. Repórter externo. Repórter para. No 273, identifique, desde até o 040, chegada Bonf. Identificou, chegada Bonf, desce para 040, Gol no 273. Externo baixando e travando, Oceaneiro, 6143. 6143, livre pouso no zero, uma centena com 12. Livre pouso no zero, uma centena com 12. Tráfego Salvador, boa tarde, 3297, formação Tango. 3897 Guarulhos, nível 340, agora de cópia. Aguardando, tá? 3297. Quatro dois zero meia, prossiga com os dados. 104 a bordo, 3:40. Quando pronto, está livre o táxi até o ponto de espera, é lá 1862. No 261, observe, coordena com a equipe de sol, faz a aeronave da companhia liberar aí através do portão 4 e sino 01, chame táxi. O TAM 3238, corrigindo, TAM 3897 para cópia. Prossiga para o 3897. Salvador Guarulhos, 340 para o ISC 50, 10 decola, direita da Euleta, após Leda Bidev. Aciona 5144, controle em 198. Autorizado, nível 340 para Guarulhos, uniforme ISC 50. Da Euleda, após Leda Bidev. 5144, 198, na 3297. Para puxa solar. Chamará. A Lima tem 143, liberar a direita, 129. 319. Chame Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25, boa noite. 128, 3325, boa noite, 35. Eu no 43, prossiga o táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa Juliette pro 05, acho, né? Decentramento voo 1856. Para o portão número 8. Chame para o táxi, 1856. Autoridade vai para o táxi, 1856. Quilo Zulu, boa tarde, acione 0224. Certo, acionado 0224. Agora 58 minutos. Ideal de descida, desça para 1 no 1500 pés, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatório. Whisky Quilo Zulu. Está autorizado a ideal de descida, desceu para 1500, ingressado. Comprada a rotatória, ingressando o corredor de Interlagos, rotatório? Afirmativo. Controle, o azul 4206, cruza 1500 na PUC, Cajú. Tuba 370, vigilância radar, 4206. 37, vigilância. Desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 011, reporte estabilizado em LS. Descendo para 2 mil pés, vai reportar estabilizado no LS, voo 1273. Vou repetir os dados, por gentileza? Claro, 1-1-2 a bordo, 4:10, autonomia, acertando. 4261 no táxi à direita, lá no ponto espera, torre 1-8-6, altímetro 1011. Salvador, boa noite, gol 1601. 601, escuta a informação em curso e aguarde cópia, galinho. Está à frente da CA. Informação é a Tango, ok? Ok, vai anotar. Fernando 4, fly direct to Itaque Position. Ok, Itaque Position. Pronto para 4? Prossiga. Salvador do Galeão, nível 360, via AP November 857, seguro, AP Zulu 16. Saída da EL, Leda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 5151, coteja. Autorizado Galeão, nível 360, via AP November 857, seguro, AP Zulu 16, decola da 10, na Dael, Leda Bidev. 19-198-5151-3. Acionamento correto, chama para pushback acionamento. Uma coisa pronta para pushback acionamento. Para o táxi voo 1856. Está com POD de 130, autonomia de 3 horas e 10, alterna Salvador. Confirma alternativa? Salvador. 1130 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera torre 18.6, bom voo. Táxi via Juliette e Alfa, ponto espera na torre 18.6, gol 1856. Controle azul 4206. Prossiga. Possibilidade de a gente vai direto na proa de Aracaju? Aguarde. Certo. Salvador, boa tarde. Eu passo a rolê, carro de Bravo. Pede na câmbio. Romeu Sierra, Kilo Bravo. Boa tarde, acione identificação. Autorizado a Mari, desce ao 060. Olha o estilo de Lourdes, que é descida com a prova da Rota Pera. Esse aqui é o outro lotado de 1500, 1011 no ajuste. 1011 no ajuste, descida para 1500, 1011 no ajuste. Azul decolou 01198. 98, obrigado, até logo. Vai, dona Portilha. Cleared. Controle Salvador 4198. 4261, desculpa. 4261 no contato radar, falou 360, direto da EL. 360, vou da EL direto 4261. L-620-gate 4. Autorizado, chama para o táxi. Gente, 62-2. 4206, autorizado Aracaju. Autorizado Aracaju, né? Contra o tanto e 3894 descendo 2005 São Paulo no meu pés. Eu Sierra aqui no Bravo, desce 4 mil pés, 1011 no ajuste pro Editap. Desce 4 mil pés na pro Editap, qual ajuste? Sierra aqui no Bravo? 1011. 1011, obrigado. tenho no 856. Lima, tem que estar 0 gol no 856. No 5, tem como informar pessoas a bordo? Gente, 8 a bordo, altímetro 1-0, 1-1, para acionamento e táxi, chame torre 1-noite, sinal 6, bom voo. Paulo, boa tarde, voo no 1-2, de boa pista na alfa. No 1-2, táxi via alfa, é paciente da Juliette. Boa tarde, da Juliette, voo no 1-2. Muitos quilos do meu controle? Escuta. Confirme a sua procedência? Já 90 é com móvel. Colagem, uma centena com 12. Colagem, então na 0, boa noite. Ciclo Azul confirmando Serra, Novembro, Hotel Romeu. Cargo Romeu, Pisciba. Grave. Estabilizado e avistando, 1-2-7-3. 273 completa aproximação, torno no 8-6-12. 18-6-12. Pronto para o TAC BEB 6720, PLB 149, 3 horas e 40, alterna com 149 a bordo, confirma alterna com fins. Afirmativo, confirma. Gente, altímetro 1-0-1, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1-8-6, bom voo. Índia Alfa, 18-6, Mercedes-Benz. Vai estacionamento, voo no 601, posição 07. Gente, aguarde para o pushback no 601. Agora. 1-6-1-2, táxi via Juliette, portão número 8. Via Juliette, portão 8, voo no 1-2. Salvador, gol 1-2-7-3, passando Simbra, mantém embaixada e travado. Foro 273, continua a aproximação. 200, letra. Previsto da Euler da Bidev, aguarde cópia. Dando, grato. O gol 5698, prossegue, bom voo. Vem Oscar Romeu, Lima Salá. Boa noite, 56, cruzando 2000. Uma centena com 109. Ele pousa para estar 10, 1-2-7-3. Salvador, boa tarde, gol 1-8-5-6. Mantém o ponto de espera. Amém. 9-0, saída Fuca, gol 1-8-5-6. Romeu Serra, Quilo Bravo, desce 2000 pés, está livre o ILS, reporte estabilizado. Desce 2000 pés, está livre o ILS, reportará estabilizado, está Quilo Bravo. 3894, complete final approach, call tower 118.6. Roger, 118.6, thank you. Parqueamento da aeronave da companhia no portão número 8. Ao seu lado, autorizado para o pushback acionamento, chama para o táxi. Parqueamento da aeronave da companhia, a gente pede o acionamento, vai chamar todo o contato, no 60. Passo 261, chama Recife, 133, decimal 25. 3325, a 261, obrigado, até logo. 259, pronto para com? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50, saída da EO, Leda, Bidev. Decola da 10, polga direita, controle 119, decima 8, aciona 5147, coteja. Solo 09, direita, 219, solo, boa tarde. 219, boa tarde. Estou no controle. Escuta. É, transporte enfermo, confirme. Ativo. Sente. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Camará, 62, quebrado. Solo bom, 273, levando a sua escuta. Solo 273, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte lá, 273. No número São Romeu, reporte pronto para decolagem, pista no 7. Olá, Delta 3894, are we clear to landing? Affirmative, Delta 3894, clear to landing, runway 10, the wind is 100 degrees with 12 knots. Roger, clear to landing, Delta 3894. 20, visual com tráfego curto final, 0 tráfego mais 2 até. Visual, tráfego, metade 0. 2720, após a passagem de tráfego na curta, após ali mantém cabeceira no 0. Após o TAM, ali mantém na 2 na cabeceira 10, metade 0. Pelo menos só alguns instantes para iniciar a decolagem. Romeu, livre decolagem no 7, uma centena com pessoas a bordo e autonomia? Gente, 162 a bordo, altímetro no 0 no 1, táxi via Juliette, Alfa no ponto espera torre 18 decimal 6. Alfa ponto espera 18,6, vai ver 1, 273 na escuta. Prossiga. Táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. On the ground, 3894 on Alpha. Roger, taxi via Alpha, report before Juliet. Roger, report before Juliet, 3894. A gente prossegue para a rotatória, reporta visual com o campo Hotel de Matongo. Controle helicóptero papapapá, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, prossegue litoral 500 pés, reporte no Farol da Barra. Farol da Barra, November Oscar Romeu. É, controle está estabilizado na LS, o Papa Romeu, Serra Aquilo Bravo. Serra Aquilo Bravo, completa aproximação, torno no 8612. Completa aproximação, chamando torno no 8612, tenha uma boa tarde, Papa Romeu, Serra Aquilo Bravo.